Aqui foi extinta, só munição de 40, pente lotado na cinta. Piou acerto de contas e só restou uma chance. No fim perdeu, foi louco e sem direito a revanche. Ouvi de longe sirenes, a sinfonia da morte. E não passou batido e não confie na sorte. A rua escura, neblina, esconde o mal da quebrada. Assim que viu, foi nada, quina de assalto tomada. Na madrugada sangrenta, surgiu do escuro um clarão, iluminado de fogo, só vê a jaqueta e oitão. Silêncio aqui foi quebrado, cê acordou com os disparos. Não fica um, bagulho é louco, aí cadê os aliados? A história é bem diferente, no leste aqui cê esquece. Tem que bater de frente, 41 faroeste. Noite sombria sem paz, Deus é mais, fortalece. Onde a esperança aqui jaz, quebrada gama DF. Deixa o faroeste, e me rola. Tráfico de droga, tá na pistola, sempre seja o de duas. Deixa o faroeste. Chapo Tereza curte com os parceiros, também quero. DF Leste, Faroeste, as ponto com já tá na mão. Pega a carreta numerada de giro peão. É importante saber e fazer por merecer. Agindo certo por certo, manter um bom proceder. Dinheiro, droga, mano, tá tudo envolvido. Mistura luto, arma, pensamento de bandido. Constantemente, tiroteio na quebrada. Furou os carros, baque, viatura, não dá nada. Os firma tão no corre, na cintura uma Glock. De nine peça na corrida, são poucos que pode. Valeu mesmo, Corélio, por estar fortalecendo. É nós 42, só os loucos no veneno. Fala merda aí, recalcado se rasga. É leste, faroeste, quarentão, minha quebrada. Deixa o